dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu quero. Quero te abraçar, quero te beijar. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria.